1 no 7. O vento é 1 no 50 grau, 079. Tem livre pouso 1 no 7, o Eco Zulu 90. Boa noite, 1 no 7. Boa noite, 1 no 7, prossiga. É, só uma gentileza, a filha prevista para Guarulhos? É a da Elia da Bridge. Obrigado. Exolou 90 no solo 07, está autorizado o táxi, sou 45. Meu Charlie Fox, Juliette, controle. Charlie Fox, traço. Confirme intenções de pouso pista 10, pista 17. É, pouso na 1-0, positivo. Ciente, 1-0, reautorizado, descida para 3 mil pés, ajuste a 0 no meia. Olha, 3 mil pés, 0 no meia. Charlie Fox, traço. Está presente, voe Duna, informe sua velocidade. Confirme a mensagem para o Charlie Fox Juliet. Charlie Fox Juliet, autorizado, está presente, voa direto Duna, informe velocidade. Está presente para o de Duna, vai manter a velocidade. Está mantendo 1-50, professor. Sim, mantém a velocidade até Duna, Charlie Fox Juliet. Vai bater a velocidade até a boa, na Charlie Fox Trotter. para nível de voo 050, redução de velocidade para 250 nós. Mike Juliet Charlie, número 2 na aproximação. Juliet Charlie, copiou o controle? Voador está 3520, segue o acionamento na ponte 4. Autorizado, chame o táxi, está 3520. Fox Juliette, desça para 2000 pés. Para 2000, Charlie Fox Juliette. Mike Juliette Charlie, redução para 2009. Salvador, desculpa, 3520 vai precisar ficar mais um minuto em porta aberta. Cliente, assim que estiver pronto, permanece autorizado o pushback acionamento. Tan 3520, chame para o táxi. Chamará, obrigado. Salvador, no 897, autorização Guarulhos, da Charlie. Gente, o voo no 897, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu no 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem da 1-0. Curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5014. Autorizado 360 Guarulhos, via Upper Zulu 96 até Belo Horizonte, após direto 13 e após posse de causa. Decolando da 10 com curva à direita, na da El, Leda, Bridge. Contra a Salvador 208 e o transponder 5014, voo 1897. Está correto, voo 1897 e chame pronto para puxar para o pushback acionamento. Passará no certo. Charlie Fox Juliette, autorizado ILS, XA Pistão na 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, X-Ray da pista 1-0, reportará estabilizado. Charlie Fox Trot Juliette. Mike Juliette Charlie, autorizado descida para 3000 pés, ajuste 1-0 no meio. 3000 com 1016, Mike Juliette Charlie. estabilizado no curso localizador, tem o aeródromo à vista, Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette, chame torre 1895. 1895, Charlie Foxtrot Juliette, uma boa noite. Boa noite. Mike Juliette Charlie, 2000 pés autorizado, livre LS, reposto estabilizado. Vai formar essa piada, está visado em reais, Fox, Juliette, Charlie. Tá, fui, aliás, tem o aeródromo à vista. Ok, o Charlie Fox, Juliette, tráfego já avistado, o ajuste no 0 no 6, tá livre o pouso na 1-0, o vento é 150 graus, 8 nós. Livre o pouso na 1-0, Charlie Fox, tráfego Juliette. Salvador é o 3520 para o táxi, POB de 99, autonomia de 2 horas 55, alternamos retiro. Gente, o TAN 3520, está livre o táxi à direita, chame para decolagem. O TAN 3520. Reporta quando eu puder para decolagem, TAN 3520. Autorizado, boa noite no 7, chame táxi. O Charlie Fox Juliette, no solo aos 28. Prossiga o táxi para o pátio 3, aviação geral, via Alfa Kilo. Alfa Kilo, pátio 3, o Charlie Fox Trot Juliette. Torre Ultra 3520, da pista 190, pronto. Gente, Ultra 3520, está autorizado a linha aí decolar, da 10, o vento é 140 graus, 89. Autorizado o alinhamento e a decolagem da 3520. Mike, Juliette, Charlie, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, Mike, Juliette, Charlie. Confirmando 1895. Afirmativo 1895. Boa noite, o Mike Juliette Charlie. Chame passando externo, ajustando 016. Tomando externo com 016, Mike Juliette Charlie. 3520 no decolado aos 31, chame o controle. 120 decimal 8. 208, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Ultra 3520. Ultra 3520, contato radar. Globara nível 190, saída Pucaracaju. Pucaracaju 90, 3520. Salvador, Goro 807 para o SAC. 1, 3, 4, é o POV. 3 horas e 50, alterna, é o Galhão. Gente, o Goro 807 está livre o táxi, à direita, até o ponto de espera da 10. O Goro 807. Livre o táxi, direita, até o ponto de espera da 10, 1-8-1-7. Ok, o Mike Juliette Charlie, avistado, livre o pouso na 10, o vento é 140 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Mike Juliette Charlie. Som Salvador, tá 3399. Tá 3399, aguarde só um instante, cópia Guarulhos. É, te mantenho, foto espera, voo no 817. O TAN 3399, cópia. Fox Papa 3399. É autorizado, Guarulhos, 360 nível. Via peso Luno 6, até Belo Horizonte. Após BH, Trive. Após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 1-0. A primeira curva à direita, subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, Bridge. O controle 120 decimal 8. Acione 5017. Guarulhos, unida 360, aerovia, será após o Luno 6, BHZ, 3, posse. Da El, Leda, Bridge, saída, 120, ao controle, 5-0, 1-7, transporte, TAM 3399. Tá correto, TAM 3399, chame pronto, então, pushback acionamento. Ok, já está pronto, 3399, agora pushback acionamento. Ok, autorizado, chame para o táxi, o TAM 3399. No 8, no 7, alinhar e manter a 1-0. Ali manter a 1-0, no 8, controle, o 3520, apenas confirmando, após Pucajamo, vai voar Aracaju direto? Pucajamo, Aracaju.